som. DJ que a bem ação. MPC envenenada. Quer passar de ano? Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Diga ho, diga ho, ho. Siga nós no flow, ho. Os nego mais pra frente, ilha de frente, diga ho. Amenizem toda a área, os estampidos eu digo spa. Rajado intermitente, pindo ratatatata. Habilita que eu vá, ha, ha, ha, ha. E não, liberdade que é quem tem bom coração. Sangue bom, ligue então. Na miséria ninguém fica. Se a moeda é pouca, disposição é louca. Tá na rua, bombeta, calça larga, velha escura, sempre a mil. Enterrada, tchau, nem me viu. E se me viu, mentiu. E nem é mês de abril. Gentalha, vermes, vadias, canalhas. Não vamos dar ouvido pra intriga de piranha. Joga logo a manta nesses mordedor de fronha. Outra sintonia é o que rola por aqui. Diz, vamos cortar o mal pela raiz. Sombra e água fresca é o que quero. Se é pra falar de paz, chega mais. Nego, venho, te espero. Brilho nos olhos da menina me encanta. Singela esperança que desponta. Seres de luz é o que eu procuro, que garimpo. Filhos imperfeitos a caminho do Olimpo. Se é o que cê quer, segue em frente. Só amor no coração, vem com a gente. Um pelo amor, dois pelos parceiros. Três pelo dinheiro na mão dos verdadeiros. No quatro bate palma pras guerreiras e pros guerreiros. Pra todo pai e mãe de malandro e maloqueiro. Pros quinto vai quem por burrices ou a festa. Seis pelos rimador, cê é criativo, tudo presta. Sete pros otário, pela saco, baba. Quer pegar um banho pra continuar na nossa aba. Oito pelas moças que não deixa rastro. Bacana, querem diversão e não fama. Nove pelo dez que cê tirou, linda nota. Caráter verdadeiro, no amarela ou desbota. Quem não tá na bota do sucesso já morreu. Viveu, quis prosperar sem ambição, não deu. Pra celebrar a vida, riba fogo no coíba. Pra ativar a mente, acende cannabis ativa. Sombra e água fresca é o que quero. Se é pra falar de paz, chega mais. Nego, vem, eu te espero. Brilho nos olhos da menina me encanta. Singela esperança que desponta. Seres de luz é o que eu procuro, que garimpo. Filhos imperfeitos a caminho do Olimpo. Se é o que cê quer, segue em frente. Só amor no coração, vem com a gente. 2008, DJ QAP e Marcão. MPC envenenada. Uma nova era, outra ideia, outra concepção. Mas nunca esquecendo dos irmãos, é desse jeito. É desse jeito. Quer passar de ano, vem com nós. Quer passar de ano, vem com nós.